vozinho da rosa. Mas ele pode até ter um carrão, mas sou eu quem dirijo o seu coração. Ele pode te dar um celular top, mas você só arrepia com meu toque. A cama dele é king size, mas você não faz metade do que faz na minha cama de solteiro. Ele leva você em restaurante careiro, mas você viciou no meu tempero. É na pegada que eu te ganho, é no capricho do meu beijo. Eu vou com o corpo suando na cama, eu sei que você gosta. Você pira mesmo, é no vizinho da roça. É na pegada que eu te ganho, é no capricho do meu beijo. Eu vou com o corpo suando na cama, eu sei que você gosta. Você pira mesmo, é no vizinho da roça.